que é, pessoal? Bem, desta vez... Não. Está? Está onde? Ah, está ali, está pequenino. É tão perto. Como é que é? Novamente, olha, conseguimos, estamos a cumprir. Estamos a cumprir. Como é que é? Espero que tenham... Que tenham muita saúde. Não, mas que estejam todos bem. Ah. Queria agradecer o feedback que nos têm passado. É sempre importante. E obrigado por nos terem ouvido do último episódio. Internamente, este é o 6º episódio. Externo é o 4, não é? É o 4. É, sim, o 4º episódio. E queria agradecer todo o feedback e volto a referenciar as nossas redes sociais. Venham falar connosco, Instagram, Facebook. Estamos no Spotify, no Spotify, no Google Podcast e na plataforma onde é publicado, no SoundCloud. Exatamente. E no podcast do iTunes. Ainda o episódio passado estiveste a defender a Apple e agora ia-te passando esse suportezinho à Apple. Mas era só naquele tema em particular. Ok. Portanto, estamos a ter uma semana relativamente tranquila, nada de novo a assinalar. E agora, tipo, é um bocado arriscado estar a dizer isso, mas já. Retro gaming, my friend. Eu sei que tu és um grande adepto de retro gaming. Tu tens. Não, de retro, não só no gaming, mas sim, podemos. Então, mas vamos. Antes de ir para o gaming, retro, tu és adepto, gostas de retro? É pá, carros. Bué. Mesmo bué. Mas pronto, é só uma. Carros retro. É assim, carros os antigos. Clássicos, os chamados clássicos, é isso? Ou até mesmo chassos. Ou até mesmo pandeiretas, pronto. Aquele carro. Tu consideras o teu carro um retro? Já ou não? Ainda não. Não, é só um carro velho, não é retro ainda. Só velho. É só um fogareiro velho. Mas, por exemplo, tu em casa, as mobílias e essas cenas, ligas muito a isso, a questão do retro? Pá, roupa? Não. Sou adepto. Pronto, é maioritariamente nos carros. Carros, motas também. Okay. Motas antigas. No caso das motas, o retro, podemos ir pelo o Café Racing. O estilo Café Racer está bué na moda agora. Já há uns aninhos. Já, dentro de... Quando eu fiquei sensibilizado para a coisa, foi para aí 2012. Tu agora estavas a pensar em comprar moto, não estavas? Já. E adorava ter uma XSR 900, mas isso é muito tareia para a minha caminhoneta. Para um gajo que só sabe andar de bicicleta e cultra. Pronto. Não pode ser. Eu olho para aquela moto e fico... Ah, porquê? Porque é que esta moto é tão linda? Mas pronto. Tu agora estavas a falar, é cultra. Uhum. Tu utilizas esse meio de locomoção com regularidade? Com regularidade não, mas ao início, quando descobri aquilo e como um comando picado para tirar a carta de moto, às vezes é uma voltinha naquilo. E os imóveis da vida e essas cenas de... Sim, acho o Drive, acho que também é, tens o Drive Now. Uhum. Eu vi uma notícia no outro dia que dizia que esses veículos sharing cars vão ser um local de... Um poço de doenças. Tal como os transportes públicos e por aí fora. Ou seja, não é um problema que deve estar relacionado com esse... Que não deverá estar relacionado com esse... Não é só um problema do sharing car. Ah, sim. É um problema que já existe. Onde passam muitas pessoas. Claro. Acho que como no supermercado. Não para alarme. Sim, olha, o supermercado, por exemplo. Sim, é uma das coisas. Como no supermercado, como, sei lá... No ginásio. No ginásio? Jesus, com no os ginásio, vapores então. E com as temperaturas mais altas e assim. Mais altas, pronto. Se calhar um ambiente mais cozy para as bactérias formarem ali aquelas coloniazinhas e populações. Sabes que eu sou um frequentador. Não. Eu, por acaso, eu lido bem com essa situação. Eu sou um germófobo, acho que não existe. Germofóbico. Se calhar é mais germófobo. Se calhar é mais isso. Mas pronto, fica a intenção. Eu sou um assíduo do ginásio e é prota, um... meu puto! Prota! Vou ficar grande e bruto! E não dás nas bombinhas? Não. Não é sobre isso que estamos a falar, certo? Estamos a falar sobre... Oh, ok, está bem, está bem. Já vi que é um assunto sensível. Não, não é sensível. Tipo, tomo suplementação alimentar, não tomo bombinhas nenhumas. Não, não. Aquele esteroide anabolizante. Não. Não vês aqueles gajos lá no ginásio todos cheios de óleo lá... Fletirem os músculos. Não foi, o pessoal não foi. Não, é um estereótipo de um gajo que não foi ao ginásio. É um estereótipo, possivelmente, de um halterofilista. Ali não, ali acho que é mais tipo uma cena. Também há não, o mas quê? Pronto, quando vês os gajos assim, todos oleados, todos másculos, pronto, assim, sim, pujante. Fico com pontinha, fico. Ficas, fico, pronto. Fico. E não pensas em meter uma bombinha só para experimentar? Não. O que eu faço é, eu tomo suplementação porque se tu treinas todos os dias e no meu caso, epá, eu não tenho muito cuidado com a minha alimentação, eu tenho algumas, não tenho o que deveria ter, no caso de um atleta de alta competição ou de alguém que não me estou a considerar um atleta de alta competição, mas alguém que treina com regularidade, tu não consegues ir buscar todos aqueles nutrientes, aquelas proteínas. Sim, aquilo que gastas. À comida que tu comes normalmente. Portanto, eu tento sim, compensar. Se não tiveres cuidado com a alimentação, claro, sim. Claro, claro, claro. Tens de ter essa atenção. Perdemos um bocadinho, estávamos a falar antes do gerar, retrogaming. Do retrogaming. Mas antes do retrogaming, estávamos a falar nos germes. Ah, e incomoda-me, é uma coisa que é algo que eu penso. Por exemplo, quando estou a treinar, estou-me a cagar. Tipo, e tu tens muitas pessoas que tu vais utilizar aquela máquina, estás a suar e alguém vai a seguir a ti e vai utilizar aquela máquina. Pá, eu nunca fui a um ginásio nesse registro, mas do que ouço falar, normalmente o pessoal leva a toalhinha mesmo para não entrar em contacto direto com o suor dos outros. Sim, sim, o próprio ginásio fornece essa toalhinha, sabes? Ok, não sabia. Mas isso é chocante naqueles ginásios, tipo Holmes Place e não sei o quê. Eu não sei, mas acho que eles dão toalha em todos. Ou então trazes tu uma toalhinha de casa, pá, e metes, etc. Assim. Mas isto não me chateia. E muitas vezes o ambiente, que é um bocado, como é por norma é fechado, é um ambiente assim um bocado mais úmido e estranho. Yeah. Mas isso não me incomoda porque estou a treinar, mano. Estou-me a cagar, depois saio dali e vou tomar banho. Agora, quando eu vou para a zona que eles consideram, que eles chamam a zona do spa, que é o banho turco, a sauna, isso aí já me faz um bocado de confusão. Estás a ver? A piscina, por exemplo, a piscina faz muita confusão. Porque já é, não sei, estás descalço. Não estás descalço, quer dizer, estás de chinelos, mas tens um contacto se calhar mais direto e mais íntimo, porque tu entras, o teu corpo está dentro daquela água. Sim, sim. Por sim. Muito cloro, que é lixívia. Sim, para aquele não, propósito. Não prejudicial, digamos assim. Naquelas quantidades? Sim. Sim. É, mas mesmo assim é uma cena que me incomoda um bocadinho. Pá, agora por falares nisso, ouvi no outro dia uns colegas meus a comentarem que existiam motéis em que cada quarto tinha um jacuzzi. E agora pensa, se no ginásio já tens essa aversão, imagina, epá, não era capaz. Mas é fixe jacuzzi, estás a ver? Epá, é fixe se for o teu, para ti, para tu usares, não aquele jacuzzi que, do motel que pronto, não vais lá propriamente para fazer um barbecue. Ou para dormir. Também vais dormir. Acabas por dormir, acabas eventualmente. Por dormir, eventualmente. Mas pronto, é tipo ires para um motel só para dormir. Pronto, é tipo ires ao Mac comer a salada só. Exatamente. A não ser que estejas sob efeitos estupefacientes e a coisa já é capaz de durar mais tempo e se calhar nem dormes. Pois é, se calhar passas lá mais uma noite. E essa noite se calhar também já é só para dormir. Yeah. Porque gastaste tudo. Tu tens uma opinião formada em relação aos estupefacientes? Acho que sim, acho que tenho. Isto porquê? Porque nós já falámos sobre isto no passado, num dos episódios que ficou uma grande merda a gravação, e acabámos por não conseguir. Não tinham jeito nenhum, mas que não cumpriam os requisitos de qualidade mínimo. De qualidade, exatamente. Nós chegámos a falar sobre isto em que. Continuamos num país em que as drogas consideradas leves são descriminalizadas, mas que continuam a ser ilegais. Uhum. Em eu acho que mesmo as pesadas estão a posse para consumo está descriminalizada. Tu podes ter, sei lá, cavalo. Tipo assim, no extremo. Para quem não sabe, cavalo é heroína. Heroína. Epá, mas não. Epá, pessoal, antes de mais, não recomendo. Qual é a justificação? Não por experiência própria, mas não dei no cavalo. não façam isso à vossa vida. Quer dizer, se já estiverem muito na merda, era mais uma experiência, mas depois. Yeah. Mas a questão aqui que eu muitas vezes me deparo é com. Com que princípio é que um Estado impõe esta lei de. Ok, a erva é ilegal. O consumo de erva é ilegal. Ou a venda, nem é o consumo, acho que é a venda. Mas com que princípio? É porque uma pessoa que consome esse estupefaciente vai pôr em causa a segurança pública? É pá, se calhar o argumento é esse. Mas aí, a ser verdade. Mas aí o álcool é tão ou mais prejudicial do que um gajo que fuma. Um gajo que fuma só quer é comer, rir e ficar em casa a ver uma coisa qualquer estúpida no YouTube. Ou num canal qualquer de televisão. Ou noutra qualquer plataforma. Igualmente. Não, estou a brincar. Pronto, mas se formos por aí, se compararmos, pronto, se tivermos esses dois exemplos, eu não creio que exista uma morte diretamente associada com o consumo de marijuana. Tipo, podes fumar e... Não existe overdose. Worst, né? Case scenario, existe overdose, mas tem que ser uma coisa estúpida mesmo, humanamente impossível, quase. Imagina aqueles aerossóis que tens uma máscara. Só respiravas isso. Só respirar isso. Tipo, pá, não, um abuso de quantidade. Não sei precisar, mas pá, ninguém vai fazer isso propositadamente. Tipo, fumar 20 canhões. Pá, não. Acho que isso não vai acontecer. Mas 20 canhões tipo puros e com 50 cm de comprimento. Yeah, ok, eu percebo onde é que é chegar. Ou seja, se calhar não faz. E seguidos. Se calhar não faz muito sentido, ainda nos tempos que correm, no pleno século XXI, em 2019, termos. Ser ilegal e ser mal visto e ser um preconceito as pessoas que consomem erva. Eu tive em Amsterdão há uns aninhos. E lido bem com essa situação porque sempre estive muito próximo dessa realidade desde muito puto, portanto é algo que não me incomoda. Não achas que já está na altura de tipo move on? Sim. Eu nem sequer sou comissão, eu não sou consumidor, sou simpatizante. Eu não sou gay, eu sou apenas simpatizante. Já lá vamos. Não me incomoda nada, não sei, tipo, não me incomoda nada. Se não é prejudicial, se não vai pôr em causa até alguém operar máquinas ou neste caso veículos sobre o efeito dessa substância pode pôr em risco por causa da atenção e não sei o quê. Não estás nas tuas perfeitas condições. Não estás nas tuas perfeitas condições, mas também não estás quando estás. Tu beba, estás completamente aos saúde. Tu beba, estás completamente aos papéis. Sim, mas depende da quantidade. Não estás apto quando tens sono, quando sei lá. Okay. Pá, pronto, por aí. Mas sim, epá, no fundo, pá, ficas um bocadinho mais paranoico, se calhar, e consequentemente mais cuidado? Tens mais cuidado e andas mais devagar. Mas pronto, essa paranoia também pode ser prejudicial à tua condução porque ficas demasiado alerta com tudo o que se passa à tua volta. Ok. Pá, mas conheço pessoal que ia para as aulas de condução já sob o efeito de mesmo para já se pronto, também para relaxar, okay. E também para se habituarem já a conduzir assim, portanto não. Ok. Sim. Não sei se o argumento para é uma pessoa que temos em comum, habituado. Por acaso para não vou dizer nomes, mas para ir já habituado a isso é um bocado estúpido. Epá, acho eu. Sim, eu não o faria, tanto que não fiz. Epá, mas pronto, isso. Twitch is own, não sei. Ok. Isto é no caso da erva. E no caso, por exemplo, de um acidozinho, LSD. Epá, se já é mais. Sim, não recomendo. É porque tu não tens forma, repara. Se eu estive a consumir álcool e tu estiveste a dar no LSD, se nós formos parados numa operação stop, eles não têm forma de detectar. Tem porque. LSD. Se tu te conseguires comportar, não tem. Como é que tem? Ah, sim. Não tem forma de tentar. Da erva, tem, acho que tem, com aqueles kits das cotonetes e não sei o quê. Agora, tu tens um leque tão grande de oferta de drogas que é impossível eles terem um kit que dê para tudo. Sim. Claro que tens muitas que são baseadas noutras, tipo ecstasies, ou seja, MDs e speeds, essas coisas, são tudo anfetaminas. Pronto, ok. Consegues, eu acho que consegues com um teste às anfetaminas conseguir ver se a pessoa está sob efeito de pronto, dessas já mencionadas. Mas, pá, pronto. Olha, por exemplo, o ácido, não sei sequer como é que. Se existe um teste para ver se tens LSD, se estás sob efeito de LSD, porque aquilo é tão pequeno, aquilo é uma dose tão pequena, tipo, dose. Ah, mas mesmo normal no sangue? É. Mesmo no sangue? Sim, é pá, são 100 microgramas. A dose, pronto, normal, diria. Como a dose que... normal de consumidor de LSD. Não. Não, ok, sim, mas eu percebo. Eu percebo o que queres dizer. Portanto... E a longo prazo, os riscos que vamos, voltamos para a marihuana, porque pelo aquilo que eu vejo, as consequências de um utilizador no momento. Eu acho que não vai pôr em risco a vida dele e a vida da população pública, a saúde pública. Uhum. Acho que não põe em causa, portanto, não percebo ainda bem que fizeram descriminalização, não percebo porque é que continua a ser uma droga ilegal. A longo prazo, está provado, não está provado, tem. Isto porque tu tem implicações, como o consumo de qualquer outra coisa que altera o teu estado de consciência. Agora, tudo dependerá da regularidade com que esse consumo existe. E pronto. Epá, mas tu tens. Se consumires, traz. O álcool também. Se tu traz repara, ter essa sensibilidade. Nós usamos sempre o álcool como paralismo, porque é o legal e tens o não legal. O álcool, como qualquer outra substância, como tu disseste e bem, altera o teu estado de consciência a longo prazo, vai ter uma influência no teu organismo e bem mais penosa provavelmente que o consumo de erva. Possivelmente. Podes consumir erva sem sequer a fumar. Exatamente. Comer, exatamente. Vaporizar e sabe Deus. Porque aí entra aquela questão, já tínhamos falado da questão do fumar, que me faz confusão, que é tu inalares fumo. Fumo a partir de algo prejudicial e alguém inalar fumo não é fixe, seja ele de que fonte for. Eu digo-te, eu sou consumidor e não gosto, odeio mesmo, não. Essa gosto de fumar. Não gosto. Tipo, gosto da cena, gosto do efeito, não gosto de fumar. Do ato em si, e porquê é que não usas o vapes ou os vapes da vida? Porque não é prático e os custos são absurdos. E... Mas como também não é uma coisa que eu faça com uma maior regularidade, pá, também não estou preocupado com isso. E aquele líquido, não é líquido, a resina? Os DEBs e essas coisas, epá, nem nunca vi isso. Ok. Não sei, vi na net. Ao vivo nunca vi. Não tenho noção. O óleo THC, essas coisas, nunca vi isso ao vivo. Mas portanto, então tem é prejudicial a longo prazo. Se calhar não tão prejudicial como é o álcool, mas é prejudicial. Ah, sem dúvida que é prejudicial, sim. Não... As pessoas ficam, mas psicologicamente, fisicamente, tranquilo. Fisicamente, sempre os pulmões, pá, à partida. É fumo, tem sempre é a ver prejudicial. Pronto, tem sempre a ver a forma como o método de consumo, certo? Mas no caso, que é o mais utilizado. O mais corriqueiro, sim. É exatamente, o fumo. É prejudicial, mas calhar não tão prejudicial como o tabaco. Tem nicotina, tem uma série... Se fumar só erva, isto partindo do suposto, que estás a fumar erva, que não é aquele pólen... Que vem lá de Marrocos, já com sala de sapato e pneu Autocarro usado. Pá, pronto. Okay. Pronto, partindo do suposto, okay. não tens nicotina à partida, certo, mas tens, pronto, mas tens outros agentes cancerígenos que, pronto, não é fixe consumir fumo. Mas, se o teu corpo rejeita aquilo, é porque não é bom à partida. Se ao inalares fumo, o teu corpo se sente e sente que aquilo é nocivo, ele reage da forma natural, que será tossir. Ou quando não estás habituado. Certo, exato. Isso é um excelente exemplo. Tens aquelas reações todas de expulsão do... O próprio organismo diz, isto não é fixe, mano. Exatamente. Yeah. Mesmo acontece quando te engasgas, whatever. Tipo, sim. É um mecanismo de defesa automático. Mas é psicológico. Tu, alguém que consuma um consumidor a longo prazo, notas alguma diferença? Epá, se for alguém que... Mas conheces casos assim? É uma boa questão. Isso é uma boa questão, não sei. Okay. Agora assim de repente não me ocorre nada. Não me ocorre é só ninguém. Para tentar perceber aqui, por exemplo, se calhar o LSD é mais prejudicial, ou por exemplo, ketamina, cocaína, se calhar é mais prejudicial. Por exemplo, a cocaína, se calhar desses todos a cocaína eu vejo também a cocaína como uma substância que naquele momento, no momento em que é consumida, não é prejudicial para o público. Ou pode ser prejudicial para o público? Pode ser prejudicial para o público. Pode pôr em causa a segurança pública? Porque podes te tornar agressivo. Ok. Tanto sobre o efeito de... Tanto como no craving, naquela cena de... Quero mais. Vês aí os caroxos da coca todos... É. Todos fodidos, pronto. E quando estão em altas, ficam todos malucos. E o mundo é deles e com uma grande confiança e pronto. Certo. Epá, não. Não é fixe. Não é fixe. Pessoal, não dei na coca. Foi... Eu agora vou fazer um aviso destes, sempre. Pessoal, não deem qualquer coisa. Não deem na coca. Pronto, foi um conselho do vosso... Conselhos que vos deixo. Um conselho, exatamente. Também acho que é importante deixarmos os conselhos ao pessoal. Bem, move on. Há bocado falámos sobre a questão do... Estávamos a falar dos... Não era de gays? Ias falar de... Não. Não foi gay que tu utilizaste? Sim, mas foi uma cena dessas. Foi por aí, move on, e nós íamos falar sobre isso. Recentemente fala-se num movimento LGBTQI+. Yeah. E é por aí afora. E por aí afora. Por isso é que eles fizeram o plus, porque chegou uma altura de bem, pessoal, se calhar já chega. Basicamente é um movimento lésbica, gay, bissexual, transgênero, queer. E o I é de tipo... Que não se identificam, tipo intersex, ok. Essas coisas, e o tipo gender é tipo fluid, e mais. Pois é, por aí afora. Tipo pansexual. Não, pansexual, sim. Man, há coisas que. Eu vou te dizer, eu sei o que é uma lésbica, é um sexo feminino que gosta do mesmo sexo, uhum. Mas não é gay. Não é gay. É um gay feminino. Ok. Depois tens o gay, que é um masculino. O bissexual, que é o que se sente atraído por dois... Pelos... Não é, agora não podes dizer pelos dois, agora é pelos pelo vasto espectro, porque... Então, mas calma aí, mas o bi pode sentir-se atraído por animais? Não, pelo vasto espectro de géneros que há, porque mais do que os dois géneros aqueles géneros fisiológicos. Peraí, só há dois géneros, é o masculino e o feminino. Fisiologicamente falando... Mas estamos a falar fisiologicamente. E mesmo assim, ni. Porque tens o hermafrodita. O que é que tu consideras o hermafrodita se ele não decidir que quer ser isto ou aquilo? Pois é, porque agora é já tens tipo alguns quizzes, não é? Quizzes, aqueles questionários. Sim, indefinido, tens... ou não quer dizer, ou outro. Exato. Como é que é? Indefinido, outro. Não outro quer dizer, é ou outro. Pronto, são as opções que normalmente feminino, aparecem. Outro, sim. O outro é qualquer coisa. Oh, mano, eu não sei, isto para mim, ou eu sou velha guarda, ou não consigo compreender. Mano, assim, eu nasci com o corpo que tenho. Se me sentir... Sempre quiseste ser uma mulher, não? Eu ia aproveitar agora. Tinhas que desconstruir a coisa antes de ser eu a falar. Não, mas vivo com o corpo que tenho, tranquilo. Nasci rapaz, não aceito. É por aí, é por ser aceito aquilo que sou. E não deveria aceitar aquilo que sou. Isso é uma coisa que. Se quiser ser que do é sexo mesmo. Isso. Aceitas, tudo bem, né? Não tens que olhar para trás, epá, Será que eu não devia ter aceito? Eu tento ser bué open mind, a sério que tento, mas epá, acho que cada um gosta do que gosta e aí estamos de acordo e as pessoas são livres de fazerem aquilo que querem. Sem dúvida. Mas daí alteras a tua genética. A genética não vais alterar. Alteras a tua forma física. Não vais alterar a tua genética. Não, eu vi malta com úteros. Ou estou errado? Epá, sim, mudas. Isso é genética. Não, genética tem a ver com género. Ok, esquece. Exatamente. Não. Então não, tens razão. Isso, não altera. Quer dizer, mais ou menos, porque tu injetas hormonas femininas no teu corpo. Tu injetas hormonas durante o processo. Faz a terapia hormonal. Tanto daí a ser. Mas eu acho que isso não altera o teu código genético. Não sou de toda a pessoa mais indicada para dizer isto, claro, com certeza, mas eu acho que não altera o teu código genético. Pá, não, para mim, mano, sejam o que quiserem, desde que não me venham esfregar um marsápio na cara, para mim está-se bem. O problema é que podias gostar, não é? Epá. E depois era chato explicar à senhora, sua mãe, que à semelhança daquele filme que tivemos a ver há bocado, há um filme que é, como é que se chama o filme? Um filme português. Até que o porno nos separe. Até que o porno nos separe. Que é basicamente, spoiler alert, é um filme que está nos cinemas. Filme? Documentário? Um filme documentário que está nos cinemas, que é sobre a história de um primeiro ator porno gay em Portugal. Em Portugal não, português. Porque ele não está em Portugal, está na Alemanha, acho eu. Exatamente. Português. E como é que essa notícia foi aceite, não só pelas pessoas mais próximas da vida dele, mas pela mãe. Sim, não só pelas pessoas mais próximas da vida, mas também pela micro-sociedade onde ele se insere, e o local de residência, de residência não, mas que nasceu. Uhum. É interessante, é capaz de, não sei, não vi, mas acredito que seja um filme interessante para ver também. E agora, dia 17 deste mês, que é abril, estamos em abril, certo? Ah, quero já, estamos a dar muito, muito pouco espaço aqui aos LGBTQI+. Não, vou só... Ah, então peço desculpa. Não, não ia terminar a temática assim, como é óbvio. Ia só aproveitar para informar que vão fazer uma dia 17 deste mês. Não é? Vão fazer uma espécie de uma intervenção e vão pintar as passadeiras a cores da bandeira. Ok, pronto, pensei que fosses falar noutra coisa. Já não queres estar aqui, okay. Me interrompeu. E o que é que achavas? Já agora, o que é que achavas que eu ia? Que ias falar do outro filme, do Solemn? Ah, não, mas já falámos no outro podcast. Dei o bocinho para o pessoal ir ver, ainda não vi. Já viste? Não. Pronto, eu dei só o bocinho para ir ver, temos que ir ver. Quero ir ver primeiro antes de dar aquele suporte, não é? Acho que é fixe incentivarmos, sim, o cinema português. A produção nacional, sim. Exatamente. E acho que está um filme diferente daquilo que nós estamos habituados a ver no espectro nacional de cinematografia. Sim. Já não há João César Monteiro, já não há nada que interesse. E assim sucessivamente. Não, estou a brincar. Mas acho que vão pintar as passadeiras de várias cores. Com as cores da bandeira LGBT. O arco-íris LGBT, acho que fixe, é o suporte para a malta. E nós estamos bué, tem havido bastante suporte em Portugal e acho que as coisas estão a avançar. Sim, fixe. Porque está até uma coisa que está na baila agora. Não que esteja contra a atenção, mas agora como quando tu dizes isso, na baila, dizes tipo que está na moda. Epá, sim, mas que é uma coisa mais bem isso, vista, e que as pessoas já não têm receio de se reprimir esse, sim, eu acho que essa vontade. Já têm muito menos, já têm maior à vontade para, pronto, utilizando a expressão clássica portuguesa, para saírem do armário. Exatamente, acho isso é muito fixe. Muito melhor abertura agora para fazerem esse tipo de coisa. E isso é bom. Não tem. Ou vês algum ponto negativo? Não, para mim. Eu vejo pontos positivos. Só vejo. Pronto, dar essa abertura e fazer... Tu viveres a tua vida reprimido não é bom, fixe. Não é bom, só vejo isso como pontos positivos. É claro que, pronto, no meio de tudo isso, eventualmente haverá coisas menos boas, mas não ocorre nada assim. Mas, como em tudo, há coisas boas e coisas más. Mas acho que isso, pronto, essa moda, entre aspas, agora, Movimento, não... esse movimento, movimento, sim. Mas pronto, é, tem-se visto muito. Acho que, sim, na maioria, acho que só tem coisas boas a trazer. Mas agora que falaste nisso, na passadeira, eu acho é muito caricato, para não dizer estranho, é essa proposta ter sido feita pelo CDS de Arroios. Pronto, de Arroios é irrelevante, mas pronto, pelo CDS. Mas tens a certeza que a proposta foi feita pelo CDS? Sim. Ok, sim. Ok. Epá, é o que me deixa assim meio perplexo, o CDS. Mas o CDS é apoiante desse tipo de... Epá, só se é agora que vai, tipo, Maria vai com as outras, porque... O CDS, tu alguma vez esperavas isto do CDS? Eu nunca esperei isto do CDS. Sim, se calhar não. Eu vejo o CDS como o avozinho. Tipo, não é o Salazar, mas é quase. Pronto, assim, pondo as coisas de forma muito bruta e burguesa. É, pronto, é okay, isto que eu tenho a dizer sobre o CDS. Yeah, ok, certo. Sim. Mas pronto, aquele pessoal, aquele Betinho, aquele pessoal das touradas e não sei o quê. Tipo, PSD e o... E o CDS. Ok, pronto. PSD okay, e CDS já. Estão os dois no mesmo espectro político. Mas o CDS é mais, eu acho que é mais liberal do que o PSD. Não, o CDS está associado à Igreja Católica. Logo por aí era um partido para nunca sequer existir. Não, estou a brincar, pessoal. Sejam católicos. Não, isso também não. Não sejam católicos. Yeah, é um outro conselho. Não sejam católicos. Aí não vais para aí. Não vais para aí. As pessoas são livres de fazer as coisas que fazem. Isso é fixe. Também são livres de ouvir o conselho e não o tomarem. Certo. Mas... E acharem que, epá, este gajo realmente é um bocado castrador. Que se foda. Podem achar isso. Não, mano, não. A cena é, falando, não sei se foi aquele episódio que foi para, se saiu ou não, quando falámos sobre a questão da religião, mano, a pessoa vai buscar a fé onde quiser, mano, e estão, são livres de fazer. Claro. Há coisas que eu questiono, não só na Igreja Católica. És livre de respeitar a ideia. Não, és livre de. Espera, perdão. Tu tens que respeitar a pessoa, não a ideia. Ok, certo. Porque há coisas que eu reprovo, tanto na Igreja Católica como nas igrejas da vida e tudo o que mete religião, reprovo. Mas há outras que não reprovo e que não sei se suporto, mas concordo. Vá. Pá, cada um é livre de escolher sem o dúvida, que é. Sem e dúvida. Estamos a falar sobre isso mesmo, LGBTQIA+, mais e dados, por aí fora. Mas acho que é fixe, acho que é um incentivo fixe. Eu acho as pessoas não podem nem devem se sentir oprimidas. Nem... Por causa da sua orientação sexual ou como se identificam enquanto género. Ser... E em momento algum isso pode ser posto em causa quando, em qualquer circunstância, por exemplo, para um trabalho em que infelizmente ainda acontece. Sim, e infelizmente irá acontecer durante algum tempo até as gerações. Eu quero acreditar que esta a nossa geração está mais open-minded e aceita e respeita-se mais do que se calhar os nossos mais velhos. Se calhar também o meio onde eu me insiro pode influenciar esta minha opinião. Mas eu acho que não, por exemplo, eu conheço mais agora digo que é lésbicas, não, LGBTQI people agora na nossa geração do que conheço em gerações seguintes. Isto é evidente. Isto é... Seguintes? Ou anteriores? Anteriores, desculpa. Quando digo seguinte, eu estava a pensar. Sim, eu percebi. Seguinte em termos de idade. Mas sim, anteriores. E vejo essas gerações anteriores a aceitarem essas gerações novas. Quero com isto dizer. Isso filhas, os pais, filhas que foi aceito. Algo que era impensável ou que eu não via essa geração a aceitar. Não sei. E aceitaram como tranquilo e vive a vida dela e dele. Acho que é fixe. Acho que é... Eu acho que só temos a ganhar com isso, sinceramente. E, mano, não. Pronto, isto, o movimento LGBT já tem uns anos e não sei o quê, mas agora está muito. Outra vez, recorrendo à mesma expressão, na baila. Mas. A considerarem haver mais do que dois géneros, ou mais do que três, pronto, se considerares ser hermafrodita um género. Não é de agora. tinhas em sociedades mais antigas. Pá, agora não quero, não vou, isto que eu vou dizer não é com certeza estas sociedades, mas eu acho que sim. Pronto. Na sociedade hindu, pronto, os seguidores do hinduísmo, eu acho que eles tinham, para além do macho fêmea, tinham também um outro género que, onde estavam os, se me sai a palavra menos bonita, os eunucos. Pronto, era eunucos. Isso. Os eunucos. O que é que são eunucos? Pronto, são os castrados. Pronto, estás a ver? É a palavra menos bonita. Tinha aqui lá. Os eunucos. Me chama. Ok. Mas eram que castrados. Era quem cuidava dos arães e por aí afora. Ok. Mas não quero afirmar 100% de certeza que era só no hinduísmo. Mas tinhas outras sociedades que eu agora garantidamente não me consigo lembrar, mas que tinham mais do que os géneros que conheces de nascença, vá, pronto. Certo. Os biológicos. Pronto, portanto, não é uma coisa mesmo recente. Sim, sim, não. Não, e não, há muito não, preconceito sim, e tipo, em volta disso. Agora está a ter tipo, aquele boom. Ah, não, mas ele, o gajo tem. É gajo ou gajo? Então, mas ele não sabe o que é que quer ser. Mano, ele é o que ele quer. Caga nisso, não chateie. Tipo, não, de que forma é que isso vai influenciar-te? A pessoa que estava. Preferias. De forma é que isso te influencia a tua vida, mano? Caga nisso, tipo, move on, estás a ver? Yeah. Lá está, acho que é muito fixe e o pessoal é livre de tomar as decisões que quer. Por isso, até aquelas pessoas que compram equipamentos da Huawei. Ganda ponte, maluco! Não, mas uma das. Agora, LGBT, claro que podíamos continuar aqui. Sim. Longo e continuar na conversa, mas acho que vamos nos poupar. Pá, curtia de trazer malta mesmo. Gosto de quando esteja mais inserida no mais meio. Inseridos porque neste. Dois cisgender, que é como nós somos, okay, considerados. Cisgender, yeah. Ou seja, género de. Sim, porque somos dos géneros ditos, entre muitas aspas, normais. Ah, ok, então género, tipo, não, somos machos. E quer dizer, tipo, hetero, pronto, não temos. Opa, bem. Fala por ti, se és. Ah, mais, desculpa, fala desculpa. Por ti. Não, mas agora quer dizer, eu já sou ultrapassado. Basicamente, eu sou ultrapassado porque eu sou. Sim, és binário, és macho. Até mesmo isso não é fixe. Tem que arranjar ali. Tens que arranjar tem que ir procurar um bichinho cena, ali. Um bichinho ali bacana. Pronto. Era isso que eu estava a dizer. Dois machos. Machos, pronto, pá, isto sou a... Nada machista, nem nada. Yeah. Dois gajos, pronto, dois rapazes. A falar dois, sobre dois não, rapazes. Claro, rapazes, mas rapazes. Mas eu, dois rapazes héteros não são as melhores pessoas para, claro, para comentar isto. Se calhar alguém que esteja mais inserido no meio seria. À semelhança daquilo que nós falámos no passado, da questão do das raparigas, dos piropos, dos assédios, assédios e fora, assim. Ou, neste caso, ao sexo feminino, pá, claro que nós podemos dar a nossa opinião e podemos falar sobre o tema, mas e podemos falar de casos que conhecemos, mas nunca passámos por isso, nunca, não sabemos. Nunca sentir na pele, sim. E isso não é fixe. Pá, já fui assediado por gajos. Pronto, epá, não foi fixe, mas pronto, não é. É diferente. E acho que não é, mas não é fixe, não é fixe. É muito mais vantajoso e acho que acrescenta valor teres alguém, como tu disseste há bocado e bem. Pronto, que esteja inserido na coisa. Sim. Nessa temática. Espero no futuro próximo trazer pessoal aqui a falar connosco. Continuando. Uma cena que tu me falaste. Então, estás-me a dizer que queres trazer para aqui um paneleiro, é isso? Não, pode ser uma. Mas estás-me a dizer. Não, mas pode ser uma lei, pode ser um bi-gender, pode ser um transexual, pode ser um. Pode ser um gender fluido, um intersexo, um gajo que se identifica como helicóptero de ataque Apache, um gajo que se identifica como Tank Sherman. Não, estou a brincar. Não, já. Ai, bem, mano, eu perco-me tanto. É uma matemática que eu tenho que mesmo aprofundar porque. É interessante. Okay. Move on. Hawaii. Huawei. Como é que tu? Huawei. Huawei. Pá, eu sempre ouvi assim dizer, se calhar não é a forma mais Huawei. Correta. Mas... Huawei? Que é H-U-A-W-A-Y. Não. I. W-E-I. W-E-I? Yeah. Então escrevi mal. W-E-I, então é Huawei. Ok. Huawei. Sim, Huawei. Tell me. Pá, excelentes equipamentos, a um preço bastante acessível. Já foram mais? Já foram mais acessíveis? Sim, o pessoal ainda se estica bem, não estou a perceber, mano. Agora querem que decidiram todos começar a fazer dinheiro à parva? Apple, Samsung. Apple sempre assumiu isso. É, Apple é trendsetter. Pronto. Pumba. É isso mesmo. E depois os outros vão atrás. Vão atrás. Ai, é foda. Eles veem que conseguem sacar mais guito ao consumidor. Vamos embora. E isso verifica-se também no... Não, agora não sei o que é que é, mas... Pá... Não percebo. Não fazia sentido, à semelhança do que nós falámos no outro episódio. Lembras-te da questão da continuidade? Em vez de venderes um jogo a 50€ e venderes um jogo a 50 e dentro do jogo continuares a cobrar e fazeres os 200€ do jogo, fazer desta forma? Não, não. Não. Como assim? Pera, imagina, eu vendo um equipamento, vendo o equipamento a um valor. Mas tu, para poderes utilizar o equipamento, tinhas que pagar um valor mensal. Isso não é muito fixe, não? Não. Sei. Epá, tens uma isso... coisa parecida com a Tesla. Que a Tesla é muito isso, já, não é? A tens tipo a Tesla um pacote de potência assim. E não sei o quê, tipo, podes on the fly, tipo, estás no carro, estás a conduzir, que, olha, quero desbloquear o pacote de potência X, vamos embora. Epá, claro que, pronto, se for aquela coisa de, se tiveres um modelo só com tração atrás, não consegues fazer on the fly, não, agora quero tração às 4 também, não, porque isso implica ter os motores no eixo dianteiro também. Pronto, isso não é possível. Mas olha, quando foram os incêndios da Califórnia o ano passado, ou há 2 anos, eles aumentaram a autonomia das baterias e pronto. E isso foi grande boom na altura, não foi? Yeah, foi o pessoal não sabia, eles tipo aumentaram. Ou seja, com isso. Podes também, mas pronto, é um bocado é difícil porque aquilo está sempre em comunicação em tempo real com a Tesla. Mas pronto, se eles conseguem fazer isso em tempo real, tu, com as tuas mãozinhas e com o teu conhecimento e não sei o que, consegues se calhar fazer isso. Okay, e é aliciante. Achas que quando tiveres um Tesla, a gente experimenta. Pronto, tranquilo. Estou à espera, ainda não. Já recebi um e-mail deles de confirmação, mas ainda. Foi o 3? Foi o 3. Não, mas eu vi um no YouTube recentemente, um miúdo que encomendou um Tesla e eles dizem um valor no site e tu, quando começas a prescrever o carro, personalizar? Não é prescrever, é quando começas a personalizar o carro, começas a ver que o valor final não é o que eles tinham dito. Ah, claro, aquilo é o valor para o valor metem, base. Exato, e depois eles metem tipo taxas, por exemplo, o gajo era da Califórnia. Na Califórnia tu tens uma taxa de incentivo à compra de carros elétricos e depois eles subtraem aquilo que tu vais poupar em exatamente. Gasolina. Exatamente, estive a ver no site deles no outro dia, subtraem logo isso. Os gajos fazem essas maroscas todas para te conseguir vender a cena. Epá, de certa forma eu percebo. E depois tem, não sei como é que é cá, mas nos Estados Unidos tem um plano de... Leasing? Renting? Assim. Eles libertaram isso há pouco tempo, pai, há uma semana ou duas. Não é renting nem leasing, acho que é mesmo tipo financiamento. Ok, mas pronto, o renting e o leasing foram há pouco tempo, foi permitido há pouco tempo. Implementado em Portugal, certo? Não. Europa? Lá mesmo fora, lá fora. Eu vi a notícia num site internacional, portanto. Ok. Não sabia, apesar que era já... Sempre foi. Pois era a ideia que eu tinha também, que era chegar e amigo, olha, quero um Tesla e quer pagar a perder de vista. A perder de vista? Sim, sim. Até quereres. A perder de vista. E depois, olha, depois quero manutenção incluída e pneus e o caralho. Isso é fixe, isso é muito fixe. Epá, e acho que é o futuro. Tu já não vais ter bens em teu nome, a não ser tipo. E mesmo casas, as casas, o espaço de viver estão a ficar cada vez mais pequenos. Yeah, porque somos cada vez mais. Yeah. E mas é uma tendência que já tem. uma tendência que tem tendência, pronto, não soa bem, mas é uma tendência que já não se verifica tanto o aumento da população exacerbado que víamos há uns tempos. Sim, isso é verdade. À medida que aumenta a qualidade de vida nos países. LGBTQIT, também tem a sua quota parte de contribuição, sim, sem dúvida. Certo. Mas à medida que vai aumentando a qualidade de vida, as pessoas também não procuriam tanto. Pelo menos é isso que se tem visto. Tanto que a China levantou o ban das pessoas terem mais do que um filho e nem sequer se verificou o aumento populacional expectável. Porque, pronto, eles são bués ainda. Eles ainda são bués. Mas acho que eles fizeram lá umas contas quaisquer e tinham que tirar aquela proibição para que... Não sei quando, pronto, se mantivesse a população, uma cena assim. Normal, e ok, não estão a ter esse... Porque as pessoas cada vez vivem mais desligadas das relações interpessoais Será? Não sei. É que mesmo nos países piores condições de vida... E o receio do compromisso, as pessoas cada vez menos têm... Vive-se muito rápido. Valor, exato. É tudo para rápido, tudo a acontecer, é tudo instantâneo, é tudo industrial... Sim, sem dúvida, não podia concordar mais. E estamos a perder esses valores, e estamos a perder muito esses valores. Mas não me queria fugir muito ali para nós não esquecermos ali da questão do Huawei. E de estarem todos a seguir um bocadinho o caminho da Apple, de começar a cobrar ridiculamente os equipamentos. E a Huawei segue demasiado a Apple. A sério, eu por acaso nunca me tinha apercebido disso. Eu já me apercebi da Xiaomi. Uhum. Recentemente fui fazer uma viagem à França, a Paris, e entrei numa loja das. Fiquei maluco para já. Estava a passar nos Campos Elíseos e olho e vejo uma loja da Xiaomi e quase que me confundi com a Apple. Estás a ver? Tipo, aquilo é Xiaomi ou é Apple? Ah, é Xiaomi. Entrei na loja da Xiaomi, houve Apple. Respiravas design, respiravas minimalismo, simplicidade, qualidade, não sei, porque muitos dos equipamentos deles são à base de plásticos, mas digo-te, fiquei muito surpreendido com a loja, com os equipamentos e com os produtos que eles tinham, que metade eu não conhecia. Uhum. Mas a Xiaomi agora faz tudo. Mas desde balanças... Até telemóveis, computadores, tablets, drones. Tudo. Acho que agora já há coisas que nem relacionadas com tecnologia. Com tecnologia. Tipo, pronto, são tecnologia, claro. Mas pronto, não aquela toalhas, tecnologia que estás vi lá à venda toalhas e guarda-chuvas. Por exemplo. E muito, muito, muito fixe. Muito fixe mesmo. E era uma Apple. A diferença é que eu acabei por sair de lá, se calhar, a gastar o mesmo que gastava numa loja da Apple. Uhum. Mas em vez de na Apple levar um produto... Lá trouxe para aí uns 10. Trouxe 10 produtos e no final, ainda quando voltei para Portugal, depois pedi a um amigo meu que estava lá a viver para me mandar mais material, mais produtos, porque realmente fiquei fã da Xiaomi. Da Xiaomi, ok. Fiquei mesmo fã e lá está, e seguem muito o caminho da Apple. Uhum. A diferença é que a Apple foi visionária naquele modelo de negócio. Yeah. Também tinham um budget para isso. Na altura não. Foram visionários. O Steve Jobs foi visionário. Sem dúvida, no desenvolvimento sim. Da Apple. Pronto. E a partir daí é just follow the path. Yeah. Até aparecer alguém que vai dar o passo em frente, que acho que a Tesla está nesse caminho. Sim. Mas pronto, não fugindo da... Como é que eu ia dizer? Da pirataria, vá. Da Huawei. Tu tens os MacBooks... Da okay. Huawei, que são bué, bué, bué parecidos com os MacBooks da Tem Apple. Tem que ver. Não... Houve empresas, fabricantes, porque não é a Huawei que tem uma fábrica deles que fabrica os componentes, pronto, sim, dispositivos claro, deles. Não... Mandam para uma fábrica de dispositivos eletrónicos lá na China, que fazem os ASUS, os Clevos, os Toshibas e 30 por uma linha. E eles, ao mandarem o projeto para umas quantas fábricas, viram o projeto ser recusado, o fabrico, porque era demasiado parecido com a Apple e a fábrica não se queria meter em problemas. As fábricas. A sério? Yeah. É bué de parecido mesmo. É bué parecido. Eu não tinha noção, tenho que ir verificar essa então situação. E quando saiu o iPhone X, visto que o Huawei P20 também vinha com as duas câmaras e com o Notch e por aí. Mas pronto, isso aí, todos os telefones vieram logo a seguir com sim, isso sim, tudo. Sim, com a questão. Pá, mas o portátil é gritante. É ridículo mesmo, é igual, é bué de parecido. Temos de ter atenção que o sistema operativo é diferente. Sem dúvida, claro que não. É o Windows. Possivelmente assim, o hardware é semelhante, não. O hardware é semelhante porque muitas das vezes, nos MacBooks, a Apple tem processadores que são feitos apenas para eles, pela Intel. Ok. E pronto, nos telemóveis nem se fala porque a Apple fabrica e faz o design dos próprios processadores. É baseado em ARM, como todos os telemóveis hoje em dia. Antes ainda tinhas alguns x86, mas são todos baseados em ARM. Mas são eles que fazem o design em casa, tal como a Huawei. A Huawei também faz o design em casa. Ok, isso é fixe. Agora, todas as outras... Mentira. Pronto, todas as outras, à exceção da Samsung, utilizam processadores da Qualcomm ou da MediaTek. Incluindo o OnePlus também. Incluindo o OnePlus. A Samsung faz processadores também em ARM, os Exynos, mas também utiliza Qualcomm. O processador é o diferenciador entre os equipamentos? Achas que é? Não. É uma das coisas, sim. A Apple está... A nível de performance, está uma geração à frente dos restantes. Okay. Ou pelo menos verificava-se isto até à última geração de iPhones. O X. Sim. 10? O 10 e o 10S. XS. Não, o 10S. XS, agora já é o 10S. XS, yeah. Certo. Mais um. Pronto, mais um. Esperemos que tenham gostado e voltamos a incentivar-vos a virem falar connosco, redes sociais, Instagram, Facebook, sem jeito nenhum. Que fomos demasiado cáusticos, ou que eu fui demasiado cáustico, ou que para não, o meu homónimo foi sempre, demasiado cáustico. Eu tento sempre ser o mais politicamente correto e ter cuidado com aquilo que digo, apesar de ser uma das coisas que eu não queria fazer aqui neste podcast. Pois, era não, a balda completa e quero, ser, exatamente. E quero falar sobre tudo e sobre aquilo e sem tabus, sem preconceitos e etc. Mas gostava de ter mais uma vez o vosso feedback. Falem connosco, venham falar connosco e também sugerirem temáticas. Sim, dá sempre a jeito, dão-nos uma grande ajuda assim. E virem cá falar connosco também. Também sure. Era fixe. Também relembro era fixe. Que estamos no Spotify, no SoundCloud, no Google Podcast e no iTunes Podcast. Certo. E até à próxima. Até à próxima, obrigado.